Essa droga quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem teme o perigo. Quem paga essa droga quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem teme o perigo. Olhar entreaberto, semblante fechado, de perto ingênuo, de longe malvado. Menino nascido e criado sem teto, sem quatro paredes no frio do chão. Tem fome, tem sede, desejo concreto, voltar a ser feto no ventre da mãe. Criança, esperança, esperando uma chance, um afago, um carinho, um colo, uma infância. Não paga fiança, não tem defensor, na rua ele dança gemendo. Pede resgate, seja quem for, ele chega na porta ameaçador. Quem paga essa droga, quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem teme o perigo. Quem paga essa droga, quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem teme o perigo. É sempre acusado, nasceu condenado, arrisco, arredio, moleque bolado. Já foi obrigado a ser humilhado, no beco do gueto onde foi desovado. Jogado ao relento com laços cortados, morre culpado, corpo e mente cremados. Na cova de esgoto, indigente enterrado, sem pista nem rastro e caso encerrado. Caso cerrado, caso cerrado, caso cerrado. Quem paga essa droga, quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem tem o perigo. Quem paga essa droga, quem bota na fita, a droga que embala essa vida bendita. Quem faz essa ponte que serve de abrigo, quem dorme ao relento, quem teme o perigo.